ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso amado Deus se faça presente na sua vida, na sua casa e com a sua família. Eu sou a Franciele Luz, sou a fundadora do Ministério Manual de Princesas. O Manual de Princesas, ele é voltado para o universo feminino, para adolescentes cristãs, mulheres cristãs. Nós abordamos vários temas, entre eles o nosso dia a dia, as nossas aflições, a vida com Deus. E o mais importante, nós sempre compartilhamos o amor de Deus. Hoje eu venho trazer para você nessa noite uma ministração muito, muito do coração de Deus para o seu coração. O tema é a história de Deus e a sua história. Hoje eu tenho total certeza que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração qual é a sua história, qual é o seu propósito de vida, qual é o seu chamado. Antes de começarmos a nossa ministração, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que eu tenho aprendido ao longo da caminhada com o Senhor. Eu não tenho muito tempo de convertida. Eu me converti de fato, meu batismo foi em 2013, apenas 2 anos. Mas a minha caminhada com o Senhor, ela começou muito, muito, muito cedo. Aos meus 8 anos de idade, eu já frequentava a igreja, não a evangélica, a católica. Eu já participava da catequese. Tanto é que todos os sacramentos exigidos pela Igreja Católica, eu fiz cada um deles. E fui batizada na Igreja Católica quando criança. Fiz catecismo, fiz a minha primeira comunhão, crismei, participei do grupo de perseverança, onde nós aprendemos a lidar com os desafios da vida cristã. Participei ativamente do grupo jovem durante um período, porém, eu não me sentia de fato como uma pessoa que tem um encontro com Deus, uma pessoa que de fato conhece o Deus verdadeiro. E essa sede de conhecer o Deus verdadeiro, ela fez com que eu trilhasse outros caminhos. Desde criança, desde os meus 4 anos, eu sofria com uma enfermidade sem nome, onde eu tinha todos os sintomas de uma pessoa que sofre de epilepsia. Fiz vários anos de tratamento, vários exames, foram muitos e muitos anos caminhando, tentando encontrar a causa dessa doença e tentando descobrir qual era essa doença de fato. E isso eu nunca obtive. Obtive uma resposta do que realmente me afligia, de qual era o mal que eu estava sofrendo. Então, desde os meus 4 anos, eu cresci tomando muito remédio, muito mesmo, remédios fortíssimos. Quem conhece alguém que sofre de epilepsia sabe que a medicação, ela é muito, muito forte. Ela causa na pessoa uma dependência tremenda, que caso a pessoa fique um dia ou esqueça, né, de se medicar, essa pessoa pode sofrer várias convulsões, e isso é muito grave. Era isso que eu tinha, embora não fosse de fato epilepsia. Fiz durante 12 anos o uso desse medicamento. E sempre que eu ia ao médico, eles ficavam surpreendidos, porque eu sempre tinha uma melhora, mas nunca eles suspendiam ou falavam em suspender o uso daquele medicamento. O tempo foi passando, 12 anos se passaram em que eu estava em tratamento. Eu já estava com os meus 16 anos. Foi quando eu comecei a, de fato, me aproximar mais de Deus. Eu sempre digo que a minha vida com Deus, ela sempre existiu. Embora eu não tivesse noção da grandiosidade disso. Então, aos 16 anos, eu conheci uma igreja evangélica e eu comecei a frequentar. Primeiramente, eu ia escondida, porque eu tinha muita vergonha das pessoas me verem naquela igreja, das pessoas falarem mal de mim. Eu pensava, meu Deus, o que a minha vizinhança vai falar de mim? Não que eu tivesse uma vida desregrada, uma vida de balada. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre fui bastante caseira, nunca fui de festas, de baladas, mas dentro de mim eu tinha essa vergonha. Então, todos os domingos eu ia escondido para essa igreja. Lá nessa igreja, eu aprendi o que era ter fé. Eu conheci Deus. E eu comecei a compreender que desde criança, eu comecei a compreender que antes mesmo que eu viesse a nascer, Deus já havia me escolhido.